Já está iniciando a curva de aproximação, tá? 38 no meio já vai sair automaticamente no localizador. Telema 225, abandono de paraçada presente em posição, curva direita proa 230, seu limite será localizador. Curva direita na proa 230, abandonando de paraçada 225, limite. É 225 apenas corrigindo, curva esquerda, esquerda proa 230. Esquerda 230, 16225. Zona 093, por gentileza, programa de para sobreposição pelo, apenas para sequenciamento, nível de voo 050. Nível de voo 050, pode ser para a esquerda? Irmão. Zona 759, redução para 2509. Está reduzido, senhor. Estamos com 240. Certo. Localizador, está 3806. 3806, completa com a torre, 18.95, meu pouso. 18.95, bom dia. Caramba 225, prossiga para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0 no quadro, autorizado LSF RIP, está no 0, porta no localizador. Descendo para 2.000, autorizado LS, o 6225. 6225 para o lock, completa esquerda na proa 130. Esquerda no 30, 6225. Controle Salvador, bom dia, para carro 6570, informação hotel cruzando 200 para 170. Para carro 6570, bom dia, sinal de identificação, chegada Mari, desse mantenha 070, redução para 2509. Mari, restrito 070, redução 2509, para carro 6570. Será 9972, redução para 2309, número 5 na pressão. Já estamos reduzidos. Bom dia, continue a aproximação, reporte quando visual com campo. A pista encontra-se molhada. Reporte na visual com campo, sente pista molhada na 3816. Zona 093, 14. Bono 759, reautorizado para o nível 050. 050, Bono 759. Qual o salvador do carro 6553 para o SAC, 3 horas e 43, 02 a bordo, alternado da Leão. Rádio 6553, táxi em frente via Índia até o ponto de espera da 0, torre 1895.000. E 14, bom voo. Você pode ser 0, 2, 2, 2, 14, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3601 no solo. Prossiga. Coordeno que a equipe solo após início do táxi do Bangue da Gol, agora a cauda, autorizado push no 10, chame táxi 3601. Solo do Gol, autorizado, push 10, chame agora o táxi, 3601. Para o táxi do Gol, na 961, 5 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. Gol no 961, táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera da 0, torre 1895-1014, bom voo. Afirmativo, parte Índia no ponto de espera 1895-1014, 961, obrigado, bom dia. Redução 2309. T570, copiou o controle? Absa 6570, controle? Na escuta, prossiga. Redução para 2309. 2309, rápido pra carga 6577. Duna 093, após completar a espera, próxima navegação, voando Duna. Após espera, Duna, voando 093. Canem 225, completa com a torre Salvador em 18.95, bom pouso. 895, grato, 6225. Solos 47, livre à direita, 1211. Direita 211, tá 38 no meio. Duna Salvador, bom dia, você tá caro mesmo. Ali mantém cabeceira no zero e prepara para decolagem imediata assim que é autorizada. A placar 6553. Bom dia, estou em Salvador, é o Xanéia 6225, estabilizando o curso localizador. 6225, continue a aproximação aguardando pista livre. Reporte quando visual com campo, informa o Boeing 767 alinhando para decolagem, ainda não autorizado. Sente, o Xanéia 6225 informará quando visual com o campo 6225. Sete. Alfa e a porta da cidade de Sete, da 3289. Zero graus com 49. Vai decolar de 0,65. Duna 759, para segmentamento, curva direita, proa 230, limite será radial 300 de Salvador. Debatido, direita 230, limite a 300 de Salvador, 1759. Uno, ponte para pronto, bom dia. Duna 961, bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde. Até. Só 3601 acionado pronto para o táxi, 4 horas, 1.61, Galeão. Só 3601, táxi autorizado via parte 1 Índia, torre 1895.014, bom voo. Parte 1 Índia, 1895.014, só 3601, já controlado. Céu 290, Salvador. Proa 015, pela 290. Tiju 5079. 759, desça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador, 1014. 4.000, 1014, 1759. Controle, bom dia, para cargo 653, durando 5.000. C6553, bom dia, contato radar, saída da Eulida Monte, você voltar o 400. Gente, 400, você precisa manter para o 145 para ajudar a formação, por gentileza. Exato. Será o 9972, desça para o nível 050. 050, 72. Cliente para a posição 12. Posso passar 09 da companhia, Juliette para 12, tá 38 no meio. 5, limite ao localizador. Esquerda 95, limite ao local, bora 759. 225. Sente o 6225 autorizado, pouso na 0. Para 759, tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, com 1609 Blanco Speed, número 1 na aproximação. Sente o tráfego, 759. Será 9972, redução 2109. 210. Habita 6570, redução 2209. Mari, proa 030 para evitar formações. Sente, 6570, desce e mantenha o nível 0620. 0620, tá autorizado a proa 030? Irmão? Autorizado 030, restrito 060. Zero curva esquerda pro Caru, aciona 5495, controle 1208. Pole position, chama pronto. 60, limite permanece localizando, aguardando vetores final para receptar o precisão. Permanece esquerda, no 60, aguardando vetores, o voo no 7, para nós. 1-0-3. Bom dia, Bono 093, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego da companhia alinhando para a decolagem. A pista encontra-se molhada e escorregadia, chuva leve sobre o campo, e a última aeronave avistou a 600 pés. Continue a aproximação, reporte quando visual. Espera agora, 093. Bono 061, tem livre de decolagem 90, vento no 90 graus com 89. Na livre decolagem do gol 961. 3, vai ser todos isso, pode voar, Leda? S3 autorizado, Leda. Irmã do Leda, graças. Será 9972, curva direita, proa 070. Proa 070, pro Sideral. Pode prosseguir para 2000, direita, 759. Irmã desça para 2000 pés, autorizado, LS, reporta, manda no autorizador, no 759. 2000, autorizado, procedimento, recordar a loca, agora no 759. Liderar autorizar a descida para 2000 pés, retoma navegação voando Duna. Autorizado LS, reporta no localizador. 2000, Duna, chama estabilizado. Paz 61, decolou 54, controle 120, decimal 8. 208. Controle, o gol 1961, decola, bom dia. 961, bom dia, contato radar, saída da EL, suba para o 360. Da EL 360, 961. 6570, desça para o nível 050, redução para 2009. Autorizado nível 050, redução 2009, já para carga 6570. 759, chama a torre 18.95. 295, graças. O Jeff, eu estou desvisando para carga 6570, se necessário tem condições de aprovar a Duna, aguardando instruções de alteração do controle. É 570 da presente, mantenha a presente proa, descendo para 3000 pés, ajustado no 014, aguardando vetores. Ok, aguardando vetores, mantenha a proa, descendo para 3000, com 1014 no ajuste, abre a carga, 6570. 601, só para informação, eu tenho sequenciamento de 4 aeronaves para pouso aqui. Gente, então, para 3601. Também 570, da presente reação navegação, autorizado por hoje Duna, desça para 2000 pés. Reporta quando no localizador, abre para carga 6570. Reautorizado 2000 na proa de Duna da presente, reporta no localizador, abre para carga 6570. Metro 1014. Fazendo na padaria, fazendo a visão, no 74. Bono 093, o solo 56, ali para a direita, 1219. Direita, 2-1-1. Sente, Xanem 6225, aguarde. Solo, bom dia, 0093, se pronto. Bono 093, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Quanto por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Pós autorizado em receber navegação, voando Ledo, no 961. Afirmativa, pós 10 mil, voa Ledo, 961. Essa pista tá molhada? Molhada e escorregadia. O vento é de 170 graus com 99, altímetro 1014. Confere. 3171, confirma a informação? Ok. Chanel 6225, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 6225. Valeu, obrigado. 70 graus com 89. Eu recuo, 79. Delta estabilizado, trem baixo. Gente, continua a aproximação, aguardando o pista livre, reporte o plano visual. 9972, Vesperão. Nossa! 570, redução para aproximação, chama a torre salvadora 18.95. Reduzindo a torre salvadora 18.95, até já, obrigado. Próxima Juliette, vamos 093. Vou na 093, mantém a posição da Juliette, portão previsto na 0. A gente vai aguardando a Juliette, vamos 093. Autorização de pouso é o número 2. Segue como 2, tem um tráfego que nos precede, mas se quer, dá para cargo 6570 aguardando. Na 759, no solo 59, livre direita, 121, 1. Direita 211, bona 759, conhece. Federal 9970, reporte quando visual. Confirme o Registre-se na frequência 1251, secundária 13325. 251, 13325, obrigado, bom dia. Bom dia, Salvador. Bona 759, vamos ver as coisas. Bona 759, bom dia. Táxi Alfa é bom diante da Juliette. Alfa da Juliette, no 759. Federal de estudo, 600 metros. Livre pouso, 160 com 9. Livre pouso. Tô bom. Azul 4040, táxi até o ponto de espera da 90 via Índia, torre 1895014, bom voo. E aí, como está aí, 2? 2295, 4040. Voo 9093. Após o Airbus datar sua esquerda, autorizado Juliette, portão 10. Após o Airbus autorizado Juliette, portão 10, vamos dar na frente. Bono 759, segue companhia, portão 9. Companhia do 9, Bono 759. 72, me fala, Algaro 2, livre à direita, 1211. Direita, 1211. Bom dia, Sideral 9972, Alfa Kilo, Pátio 3. Pessoa 650 pés. Livre pouso no zero, vento no 60 graus, com 7 nós, APSA. Livre pouso no zero, APSA. Da 3601 ali, mantenho no zero. Ao 03, livra direita, 1211. Ao livrar, 1211, a carga 6570. Solo Salvador, muito bom dia, a carga 6570. Livrou, vai ingressar na... Tudo na fiscal. O ar está condicionado, após a rolagem do tráfego da TAN, Lima, mantém no zero. Após a rolagem, ele mantém no zero, do 40, para TAN. TAN 3601, tem nível de decolagem da 1 a 0, 0 0 graus, com 8 nós. Nível de decolagem 1 a 0, para o TAN 3601. Ok, vou falar com o pessoal da Infraero agora, ver se eu consigo um apoio deles aí. Tá A 3601 decolou 05, controle 120, decimal 8. 208, a 3601, grato, bom dia. Controle de Salvador, cordial, então o 3601, passando meu PS para o 360, perfil Dial. Da 3601, bom dia, contato a radar na decolagem, série da Leda Monte, da sua 0360. 360 vai acender, eu tô 360. Fala, tá 315362, depois pega acionamento. Confirme? Tá 315362, depois pega acionamento. Autorizado no 612, chame táxi 3153. Autorizar, a gente aceita, outra 3601. Três sete sete um ali, mantenha no zero. Fortaleza, 3601, grato. Gente, abre essa carga. Decolou agora o 08, controle no 208. 208, Azul 400, 4040, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4040 na Arbor Leste. Azul 4040, contato com a dana da colagem, suporte 340 no pé da Arbor, transição a Leste. Arbor Leste 340, Azul 4040. Tatiando livre de decolagem dano zero, vento no 70 graus com meia dúzia nove. Polo Salvador, Oceania 6211, autorização Galeão, informação de deck. Oceania 6211, só um instante, cobra preparada a saída da Eole Neiru, me aguardando. Salvador, bom dia, Azul 4201, informação Juliette, Campinas 340. Azul 4201, número 2 para a cópia, prepara a saída da Eule da Motiva, aguardando. Aguardando o Copa 4201. 09972, já avisou algum balizador? Enter. Bom dia, contato radar na decolagem, suporte voo 320 na saída da El, trânsito para a Módula. 320 da El, Módula, poderia voar a Módula ou 321? Faz 2.1.3, voe direto Leda. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 04, bom voo. 2.95, ponto de espera, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Alô, Salvador, bom dia, Oceania 6225, é possível nossa autorização para Brasília, por gentileza? Oceania 6225, número 3 para a cópia, prepara a saída, Arbor Elefa aguardando. Arbor Elefa aguardando, graças. Oceania 6211, copia? 6211, copia Galeão. Autorizado para o Galeão, conforme a rota do plano de voo, Irume, Upper November 857, Moço. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pista 1-0, curva direita após decolagem. Transponder 5431, frequência do controle 120, decimal 8. Uma pequena desvio à esquerda da rota para o 180 por 20 milhas. Tá. Salvador, bom dia, Rio 95973. Proporção 0. Xené 62 no 1, corrigindo, da Euleda Irumi, o perfil da saída. Proporção 05, chama branco, espécie, né? Vamos lá, 360, da Euleda Irumi, o 439, controle 208, rota do 62 no 1, proporção 05. Afirmo, reporta quando pronto. Terão 9970, bom dia. Sendo identificação, desça para o nível de voo 050 via chegada à Mária, ajuste altímetro 1014. Pesado, vou adiante, Cátia. Federal 9970. Então, 3601. Chama agora o centro Recife 125, decimal 1, Alberne 133, decimal 25, tem um bom voo. 351-3325, 3601, grato, bom dia. 3153, bom dia. Tô ligado, alinhar e decolar, pista no zero, entro no 60 graus, 8 nós. Ali decola no zero, 3153. Tá tarde. Tô ligado, bom dia, tá, 3290. O Xané 6225, copia? Copia, 6225. Autorizado para Brasília, nível 380, via Pêndulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Transponder 5447, controle em 120, decimal 8. Nível 380 autorizado, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aerovia Pêndulo 17. 5447 eu transponder, 1208 eu controle, o 6225. Xané 6225, correto, portão 7, chama branco, espécie, se não me engano. Chama na grava. Zul 4040, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 135, decimal 3. 288353, o Azul 4040, bom dia. Centro Recife, bom dia, Azul 4040, librando agora 160 para 340. Ainda na frequência do controle. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973 voltando, agora cruza 220. Rio 5973, controle Salvador, sem identificação, dessa vez chegada Mário para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 0 no 4. 0 no 4 para 060, acionando identificação. 60, via Pêndulo 21, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O transponder 5442 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, bom dia, Pêndulo 21, decola da 10, curva direita, na Arbor Elefa. 5448, controle 120, decimal 8, montando na 307. 1093, correto, portão 10, chama pronto, estiver adicionamento. Chamará na 3. 130153, pequeno desvio esquerdo, senhor, mais 10 milhas. A gente retorna para o Adelaide aqui. Pesado, senhor, 3153. Paulo Altar, 3890 para Altar, 114 a bordo, autonomia 3 horas e alterna Fortaleza. Então, 3890, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Rojado via Índia, lá 118 95 no 0 no 4, bom dia. Desça agora para 2 no pés, ajuste altímetro no 0 no 4, está autorizado para o procedimento LS 3 no 0. Reporte estabilizado. 2014, vai chamar a estabilidade para aqui. 3171, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2. Na posição 11, para informação, Silo. Autorização, Brasília. Confirmando o gol no 865, Brasília 360. É o próprio, prossiga. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pêndulo 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Transponder 5444, controle em 120, decimal 8. Boa noite. Está autorizado. Brasília, nível 360, Apresulu no 7. Após a decolagem da pista no 0, curva direita, subida árvore, após eleva. Transponder 5444. Controle 208. Gol 865 correto, no pátio 3, chama pronto para o estacionamento. Confirmando a posição, pátio 3, 2 Lima. A posição é a 1-1, pátio 1. Gente, no 1-1, chama pronto para o estacionamento. Pronto. Decolou aos 22, chama agora o controle, 208, boa. Até com o controle, está 3890. Controle Salvador, é o 3890, bom dia. 90, bom dia, contato radar na decolagem, suba no nível de voo 230 na saída, Pulca, transição Caju. Tá confirmando nível 330? Corrigindo nível de voo 330. Autorizado 330, saída Fuca, Aracaju, TAM 3290. Fez 153, chama agora o centro Recife, 125.1, Alberto, 133.25. 251-3325, tá, 3153, obrigado. Paulo Fogão 963. 963, informação Lima, copia Galeão, nível 360. Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360. O decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, Irume, após Irume, conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8 e com o transponder 5440. Autorizado 360, conforme decola da direita, da El Lederume, 308-5440, voo 963. Voo 963, correto, remota 123, chama para nos ver aqui, finalmente. Está aqui na remota 12, voo 963. Sim, se na remota, chama pronto. Parei. Geral 5903 está autorizada a final do procedimento LF 310 do Separa 2 no pé, altímetro 1014, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento X-Ray 1014, descendo para 2000 pé, reportará estabilizado. Pushback, acionamento azul 4201 no portão 2. Azul 4201 autorizado, reporta ataque. Autorizado, chamada para o site 42, Verona. 2895, é isso? Correto. Obrigado, bom dia, 9970. Dois Salvador, Sideral 9970, bom dia, estabilizado no ILS da 10. 9970, ajuste na 0 no 4, continua a aproximação à porta visual. As aeronaves estão avistando com 600, entre 1.600, acho que. 3290, chama agora o centro Recife, 125.45 alterno, 126.85. Copiado, tá, 3890, obrigado. Azul 4958, bom dia. Aciona identificação. Autorizado, chegada da presença foi pro ODTAP. Chama no ideal de destino. Pro ODTAP, foi 3 no ideal, grátis. 4958, contato radar 54 milhas, sudoeste de Salvador. Vivo, 4970, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 11 nós, pista molhada. Livre pouso na 10, 9970. Controle Salvador, bom dia. O passarelo 2229, informação quilo. Passarelo 2229, controle Salvador, sendo identificação, autorizado chegada Mari. Está presente, foi pro de Mari, altímetro em Salvador no 04, chama no ideal destino. Ativou, a gente identificou, estamos no ideal de descida, possibilidade de permanecer voando etapa, senhor? Pesado voa pro DITAP, o passarelo 2229, desça para o nível de voo 060. Desce ao nível de voo 060, voa DITAP, o passarelo 2229. Salvador, o azul 4958, está ideal, desce. 4958, desça para 3 mil pés, altímetro no 014, está livre da restrição vertical em DITAP. 3.014, livre da restrição, compartilhe o seu. Livre à direita, chame só no 211. Livre à direita, chame só no 211, 9970, obrigado. Bom Salvador, bom dia, o Sideral 9970, lembrando a pista leste. Federal 9970, bom dia, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista é 5 Romeo. Alfa, Kilo, pátio 3, observando o sinalizador, previsto 5 Romeo, 9970. Para o táxi azul 4201, 125 a bordo, 4 horas e 25, alterna São José do Rio Preto. Azul 4201, táxi via Índia até o ponto de espera Pistão 0, ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Táxi autorizado via Índia, ponto de espera no 0, chama Torre 118, 95, 1 no 0 no 4, azul 4201. O Rio estabilizado no ILS. Rio 5973, chama agora a torre 118, decimal 95. 11895, bom dia. Salvador, bom número 649. Bom número 649, bom dia. Sendo identificação dessa via chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 014. Via 050104, pode voar a Lagoinha, bom número 649. Prezado. Tá bom, né? É pra tomar de bom. 973, bom dia. 1014 no ajuste. Tem chuva agora sobre o campo, pista molhada. Continuando a aproximação à porta visual. A aeronave pousou à frente, que eu avistou com 900. Afirmativo. Eu avistou com 1200. Dente Rio 5973, livre pouso no zero, vento 170 graus, 109. Livre pouso. Salvador, o azul 4958, fazer um pequeno desvio à esquerda e liberar a formação. O 4958 seria condições de desviar a direita por Abituna? Negativo, senhor. Desvio à esquerda, até pro norte, tranquilo. Autorizado desvio, azul 4958, apenas por quantas milhas? Ah, 20 milhas, senhor. Para o táxi, o Xunemi é a 211, está com 49 a bordo, Altena Campina, tem 3 horas e 30 de autonomia. Xunemi é a 211, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Sente, autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 118 95, ajuste no 0 no 4, Xunemi é a 211, bom dia. O 973 aos 34, 211. 211, bom dia. Solo, bom dia, Rio. 5973, Libra. Rio 5973, bom dia, táxi Alfa Quilo Parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo Parte 3, vai ficar atento. 5973, solo, pouso. Muito obrigado. Solo alinhar, livre decolagem 1-0, vento 170 graus, 119. Autorizado a decolagem, vento 1-0, azul 4201. Passarei 2229, reduz a velocidade 2209. Teste, reduz 220, passarei. Reto, passarei 2229, serve como número 2, tráfego para a estrela agora 2 horas, 13 milhas, rumo norte, passando nível 090 em descida para 3 no prédio, Alfa Tango 72 em desvio de formação. Frente do azul à frente, ô passarelo. Salvador, o azul 4958, agora vai aproar ITAF, senhor. Apresenta autorizado direto do UNA, desça para 2 no prédio, está autorizado a sinal procedimento elétrico, no 0, reforço estabilizado. Duna 2000 pés, reportaria estabilizado, o azul 4958. Bom, espera, o Schneider 6211 da 10, pronto. 6211, alinhar e manter, capiteiro 10. Ali mantém pistão 1-0, Xené 62, 1-1. Azul 4201, decolou os 35, chame agora o controle, 120, decimal 80, uma boa viagem. Controle 1208, azul 4201, graças. Controle Salvador, bom dia, azul 4201, saída da El, meu peço. Azul 4201, bom dia, contato radar na decolagem, super nesse voo 340 na saída da El, transição ótima. Tem restrições sobre 340 da El Monte Azul 4201. Controle azul 4201, solicita voar da El, está presente. 4201, está autorizado, está presente, direto Leda. Direto Leda, 4201, graças. Turn number 5, runway 17, roger, 1 minute to cop. Estacionamento Gol 6963. Luna 963, número 2 do setor, aeronave da Gol já iniciando na, no portão 11, só um instante pra gente ver. Tem aí, mandando escuta, Gol 963. Livre decolagem na 10, Oceanair 62, 11. Bom dia, com 096, ponto de espera pronto. 093, bom dia, autorizado ANA, e manter, estabelecendo 0. ANA mantendo 0, com 093. Autorizado, desvio azul 4201. Autorizado, desvio, reportará retorno da 4201. Chile 62 no 1, decolou aos 39, chame agora o controle, 1208. Boa. Controle agora 208, Chile 62 no 1, bom dia. Pode sair, dá 1-0. S2000 repasse estabilizado, passaria 2-0. Boa noite, 63 a bordo, 39 de autonomia, alterna Palmas. Para o táxi. Confirmando que é o B1-63. Afirmo. Gente, passe via parte 1 no Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste no 0-4, no bom voo. Ajustado no 0-4. Tem um táxi via parte e Índia para o ponto de espera da pista no 0. Passou 1-2-95, bom dia. Bom dia. Lona 963, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor da retaguarda, autorizado para os backs na mesma porta táxi. Você vai precisar de aeronave autorizada, Lona 963. Papadango Mike Bravo, uniforme ready to copy. Field 2 Lençol, flight level 180. Runway for takeoff, runway 17. And left turn after takeoff, Momo Departure, Mike Oscar Departure, after following a flight per route. Salvador Departure 120, decimal 8 and squawk 5464. 0 graus, 1-1 norte. Tô levando a decolagem com 093. 8-0-1-8, Mike Bravo, uniform, reach back correct. Could you confirm people on board? Water 72, set up and taxi, contact the tower now.